Azevedo Express. Seja bem-vindo. Por favor, aguarde. Atenderemos em instantes. A Azevedo Express é uma loja completa com produtos exclusivos para a realização de eventos e festas no geral. Temos de tudo para confeitarias, padarias, buffet, restaurantes e lanchonetes. Azevedo Express, com você em todos os momentos.